Essa chamada foi iniciada por quem? Olha o gato do Léo. Vocês ouviram o gato? Ouvi, cara. Caralho, Arlequina, sai daqui, porra. Arlequina. O gato dele chamou Arlequina. Ô, Thiago, tu não tem gato em casa não, tem? Tenho não, odeio não. Gato. É que a gente tem um membro do nosso grupo, é um solteirão de mais de 30 anos, São Paulino, que mora sozinho, e tem um gatinho em casa, mas ele não é gay. Entendi. Não, quem é o Creed? Oi? Eu, Creed, mas eu confesso que... Não, nem é o Creed, pior é isso. Eu confesso que as características realmente são suspeitas. Suspeitas? Suspeito foi o Lioso ter matado o Kennedy, cara. Você é, eu confesso. Pior que essa altura é foda, porque o gato é um bicho noturno. Ele fica a 1000 por hora. Só que normalmente essa hora ele já tá trancado pra fora. Como eu tive que vir pra sala pra poder me conectar via cabo, ele vai ficar infernizando o podcast inteiro. Nossa, o podcast já tem trilha sonora. Miado do gato. Os miados da Arlequina. Ela fica me olhando com aquela cara de humano, me mente agora. Deus do céu. Dá mais um EnxutoCast, o podcast do Vale dos Enxutos. Esta merda! Eu sou o Leonardo, e hoje nós temos aqui conosco o nosso querido amigo Inferno. Essa gazela do satanás, eu tô bem arrumado mesmo. E a Arlequina. Arlequina tá aqui comigo, sua múmia. Joker, o palhaço. Miau! E um convidado importante, um convidado conhecido, um convidado querido, que não é o meu gato. É o Bugman, do Melhores do Mundo. Eba. E agora o Sorg, que tava atrapalhando a nossa gravação até agora, acaba de entrar. E o Sorg está presente. Sorg, diga oi para os nossos ouvintes. Olá, bando de peberastas, sonanistas e viados. Mudamos o tema de novo, tá, Sorg? Agora a gente vai falar sobre a crise na Síria. Ah, beleza. Tchau. Valeu aí, tô indo dormir. Senhores, enfim... Acabou de acabar a Comic Con, acabou de acabar, mentira, quando vocês estiverem ouvindo isso já vai fazer 2 semanas. Mas tivemos a Comic Con aí há 2 semanas atrás, e a verdade é que nessa Comic Con meio que cagaram para os comics. O que a gente viu bastante foi cinema. E a gente viu a Marvel entrando com bastante força, meu filho, você vê de camisinha aqui? Dando muitas mostras do que vai vir na chamada fase 2 dos filmes da Marvel. Que vai compreender aí Homem de Ferro 3, Thor 2, Capitão América não, né? Os Vingadores Buchas e seus amigos, e pasmem, os Buchas da Galáxia, como chama aquele grupo? Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia, o grupo que tem um guaxinim mutante com armas. Pessoas, vamos discutir o que nós vimos até agora, se esses filmes são essa Coca-Cola toda, e o que a gente espera dos vindouros filmes da Marvel, que vão mostrar que com certeza... A Marvel Studios é puro fantastiquismo. Ao contrário da DC, que vive de Batman. Mal agradecido. Vou te colocar no colégio interno. Homem de Ferro? Sim! Tá bom. Bugman, Homem de Ferro 1 e 2, o que você achou até agora do que a Marvel conseguiu mostrar com esses filmes? Olha, eu acho assim, a Marvel, ela entrou numa de fazer uma fórmula de filme que é simples e eficiente, que sempre faz sucesso, sempre diverte pessoas, só que assim, não são filmes que vão marcar uma geração. Dificilmente daqui a 20 anos você vai comprar o DVD desse filme. Eu acho que o Homem de Ferro é o maior exemplo disso. Acho que foi o negócio que eles acertaram muito com essa fórmula. E ao mesmo tempo, Homem de Ferro também tem uma coisa diferente em relação aos outros filmes, porque foi o único filme que eles pegaram uma estrela, pegaram um ator muito conhecido pra fazer. E isso tem a ver, claro, com a carreira do Robert Downey Jr. Tá sempre oscilando por conta dos problemas pessoais que ele teve. Já teve envolvimento com droga, enfim, já foi preso e tudo mais. Então acho que pegou ele numa fase assim, que ele estava embaixo, ele precisava fazer blockbuster pra crescer de novo. E ele acabou entrando nessa e a Marvel se deu bem. Eu acho que ele é um ator muito talentoso. Então são duas coisas aí aliadas. Não é à toa que muita gente considera que é o melhor filme da Marvel, dessa nova safra. É, sem dúvida. Embora eu não diga que eles tenham realmente usado o Downey Jr. de muleta, porque o filme tem uma estrutura por trás que... O grande atrativo do filme é o Downey Jr., mas ele não chega a ser uma muleta porque o filme tem toda uma estrutura que compensa. É o primeiro. Foi? O primeiro, né? É, o segundo foi bem em cima dele. Eu concordo muito com essa visão da... Eu não vejo como uma coisa ruim essa coisa da Marvel fazer filmes, como dizem bastante, né? Que são filmes realmente simples e funcionais. Sendo a proposta deles, estando dentro da proposta, eu acho que é perfeitamente válido. Cara, eu discordo um pouco, porque eu acho assim, cara, com exceção do Homem de Ferro primeiro, os outros são filmes que você assiste e na hora você acha legal, mas você revendo, cara, você começa a já não gostar. Eu tenho um caso desse meu com o Thor, cara. Eu gostei demais quando eu assisti a primeira vez e agora sim eu que não suporto, sabe? A primeira parte do filme que é passada em Asgard eu acho muito legal, mas quando ele vai pra Terra, cara, já desanda muito pra mim. Eu vi o Thor agora passou na TV a cabo, já tá passando nos canais Telecine. É esse mesmo, mas assim, é típico daquele filme que é pipocão. O filme pipoca é mais ou menos assim, você vê uma vez, você vê na segunda e é esquecível, né? Você não tem saco de ver a terceira. É só que isso não é um demérito, eu não acho que isso seja um demérito pra Marvel. É o estilo da Marvel de fazer filme de herói. Ela quer fazer entretenimento puro e simples, pipocão. Ela não quer, ela não tem pretensão de fazer um Dark Knight em nenhum, uhum, com nenhum dos seus heróis. E é válido. São linguagens diferentes, são coisas diferentes. Não, é muito maquinismo você ficar naquela, esse é melhor, não, esse é pior. Bobagem, isso é papo de nerd de bootkin. Não, eu concordo. Assim, o importante é que está dando certo, né, cara? Queira nós ou não, essa forma que a Marvel está criando está dando certo, né? Está dando certo e está sendo bem feita. Dentro dessa visão de fazer entretenimento puro e simples, tá sendo muito bem feita. Quem não saiu com um sorriso no rosto e os olhos marejados dos Vingadores? Quem é nerd de verdade saiu assim, cara. Saiu feliz da vida do cinema. Saiu emocionado de ver seus heróis no cinema. Com respeito aos heróis, à história, com a qualidade fodida, com, sabe, uma forma, porra, bonita. A gente saiu feliz. É entretenimento puro e simples? Sem nenhum conceito um pouco mais aprofundado por trás? É. Daí, foda-se. Cinema também é feito disso. É a velha história do que o filme se propõe. A Marvel nunca se propusera ser nada além do que um pipocão. Do que não diria um treinamento raso, mas assim, é um pipocão. Treinamento puro, assistir, né? Vamos botar assim. Se você fosse assistir o terceiro filme do Batman e encontrasse um filme do nível de Vingadores, você ia ter motivo pra ficar puto. Claro. Porque ele tá se propondo a não ser isso, a ser uma coisa muito maior. Mas os da Marvel, eles desde o início estão se propondo a ser assim. Então, sabe, você sabe o que você vai assistir, você provavelmente vai ficar satisfeito, vai embora, acabou e vai tocar sua vida. É basicamente o que você faz quando você lê um gibi. Convenhamos. A gente acabou indo um pouquinho pro... falando um pouquinho dos outros filmes, depois a gente volta neles. Galera, Homem de Ferro 3, Mandarim. O gato do Léo, cara, foi mal. O gato do Léo. Cara, esse podcast não precisa ter selecionado, não. Selecionado vai ser o miado da... Ah, outra coisa, não é o gato do Léo. O gato do Léo tem nome. O gato do Léo chama-se Arlequina. Arlequina, né? Não, e é legal que o gatão é tipo um botão dramático, né? O cara falou assim, Homem de Ferro com Mandarim. O gato anticlímax. Gato troll. Pô, tá. cara, você não tem ideia do que... Essa porra, esse gato cheirou cocaína, não sei o que. Ele tá me vendo em pé, tá à minha volta, ele não para. Foda-se, fica quieto, gata do caralho. Seguinte, Aí ele fala assim, fica quieto aí, gata do caralho. Daqui a pouco acaba o podcast. Ah, eu tava brincando, pequenininho, eu tava brincando. Cara, é um viado mesmo. Até minha avó sabe que esse cara é bicho. A tratada foi tentar subir na cadeira pelas minhas costas. Eu tô com uns 15 vergão nas costas. Eu tô com puta no ódio dela por causa disso. Mas foda-se, é gato, Leonardo. Vamos, desculpa aí. Foda-se, Arlequina. Léo. Tudo que se relaciona a Arlequina e similares. Fique feliz, Léo, porque pelo menos você tem alguém que crava as nas suas costas. Filho da puta. Família foi bem. Tudo que... Vamos voltar pro Marvel. Seguinte, temos tudo aí... Tudo que foi relacionado à Arlequina, foda-se, então o Mo não pode ficar no podcast. É, na verdade, isso foi mais direto ao Joker, mas tudo bem. Foda-se o Mo também, vamos voltar ao Marvel. Galera, temos aí, tivemos anúncios do Homem de Ferro, com o Downey Jr. pagando de gatão com a luvinha do Homem de Ferro na Comic Con. Armadura bege. Armadura bege opala, segundo o Clit. Tá parecendo um Galak, mano. Cara, o Downey Jr. virou o Tony Stark, né, cara? Ele comprou, né, cara? Ele se achou, né, no personagem, incrível. Enfim, temos aí um filme que vai se basear levemente no Arco Extremis, que vai não só ter um mandarim, mas tudo leva a crer que vai ter um mandarim com visual clássico, porque ele vai ter a roupinha dele, ele vai ter a barbona comprida, e se bobear, ele vai ter até um droninho pra ele se excitar ameaçadoramente quando conta os planos para o Homem de Ferro. O que vocês esperam desse filme? Oh, deixa eu antes de vocês começarem, você falou que é baseado no projeto Extremis, não é isso? Extremis, não é isso? Uhum. Então, eu li, cara, eu tenho essa revista. E é aquela que ele descobre lá, que ele coloca mesmo o projeto Extremis no corpo, não é isso? Isso. Exato. Cara, eu não vejo muito isso nos quadrinhos, ainda mais nessa edição especificamente. No filme, o Tony Stark, ele é muito mais ácido do que no quadrinho, né, cara? Depende. Se você for pensar, por exemplo, no Homem de Ferro Ultimate... Não, eu tô baseando nessa revista, na Extremis, entendeu? Cara, saca o Charlie Sheen? Charlie Sheen ficou famoso porque a vida inteira dele ele fez a pele de Charlie Sheen. Downey Jr. segue um pouco essa linha. Eu não vou dizer que é exatamente igual, porque Downey Jr. fez um Chaplin, mas ele imprime uma característica de Downey Jr. em todos os personagens, praticamente todos os personagens dele, né, que dá algo diferente ao personagem. Então o Tony Stark do cinema é o Tony Stark mais Downey Jr. O Tony e você Stark então acha... é só Tony Stark, entendeu? E você acha então que o Tony Stark do cinema é o Tony Stark Downey Jr. igual Sherlock Holmes Tony Stark? É Tony Stark ou Downey Jr.? Também, Sherlock Holmes do cinema é o Sherlock Holmes mais Downey Jr. Né? Uhum. Eu só não vi ele fazer isso em Chaplin, porque no resto ele sempre fez. Tá, mas foda-se o Chaplin, foda-se o Sherlock Holmes. Homem de Ferro fez. O que esperar? Cara, na boa, eu não gostei de vai nada. Vai ter o Ping Fang Fum? Não. Ping Pong. Não vai. O dragão gigante de cueca roxa, porra. Você Cara, na boa, eu não gostei de nada do que eu vi até agora do Homem de Ferro 3, cara. O roteiro, cada hora ele solta uma coisa, parece um negócio muito confuso, sabe? É, uma hora o cara mandarim, ele tá, outra hora ele não tá. Ele é um coadjuvante, ele não é, sabe, cara? E essa armadura bege opala, cara, tá... Pô, não gostei de nada do que eu vi do filme até agora. Cara, eu olho essa armadura, eu lembro de Galak com frutas vermelhas, cara. É, talento com frutas vermelhas, vontade de comer. Pugman, você que tá aí quietinho, o que você acha do que foi dito até agora de Homem de Ferro 3? Olha, eu não tô achando que vai ser um filme ruim, não, assim. Normalmente com os filmes da Marvel eu não tenho uma expectativa lá em cima. É diferente de, por exemplo, eu tenho uma expectativa lá em cima com o filme do Batman, por exemplo. Eu acho que vai ser um... bastante você assistir o filme com a expectativa baixa, né? É, não, ajuda. Não, mas, por exemplo, eu fui assistir o Homem-Aranha novo agora com uma expectativa baixíssima. E o filme foi muito pior do que eu tava esperando. Caralho. Adiantou. Eu tava esperando um filme ruim, foi um filme boçal, assim, foi um filme terrível, entendeu? Então, assim, eu acho que o filme do Homem de Ferro vai ser um filme na mesma linha dos dois primeiros, tá? Acho que ele vai ter o mesmo nível. Só que eu não sei se pro público isso vai ser bom. As pessoas já vieram de dois filmes mais ou menos no mesmo nível, mais ou menos parecidos. Se elas não forem surpreendidas no cinema agora, mesmo que seja um terceiro bom filme, pode ser que elas saiam um pouco frustradas. Elas estão um pouco com sabor de Vingadores na boca ainda, né, cara? É, pode ser. Tem isso aí também. Tem isso aí também, entendeu? Se as pessoas realmente forem ao cinema esperando ação, não digo do mesmo nível, mas em termos de quantidade igual a Vingadores, realmente acho que o pessoal vai pra cara. É, mas pro público em geral, a expectativa é essa. Você, com Vingadores, você pegou os heróis da Marvel e jogou eles no outro patamar. O público vai esperar que a sequência seja desse patamar pra cima. Cara, eu já discordo, porque eu acho que assim, mesmo o público não nerd, eles vieram de Homem de Ferro 1, Homem de Ferro 2 e Thor, Capitão América, e aí o ápice da porra toda foi lá, os Vingadores. Eu acho que eles mesmos sabem, não é que sabem, cara, mas cara, tem que ser muito otário pra você não perceber que isso, assim, o ápice daquilo tudo é os Vingadores. Então, assim, agora vem os Vingadores 2, então vamos começar de novo. Homem de Ferro 3, Thor 2, Capitão América 2, sabe? Vão construir os degraus de novo pra chegar lá em cima com os Vingadores 2, cara. Eu acho que o público não tem essa mentalidade não, cara. De abaixar a expectativa pra depois crescer a expectativa lá na frente. O público não tem essa paciência, não tem essa generosidade com os estúdios, não, cara. Acho que não. As pessoas vão entender o Homem de Ferro 3 como uma sequência direta de Vingadores. Claro. O público é linear, cara. Um filme depois do outro. Então, a linha que se vai do ponto A, do ponto B, do ponto C. Depois do C, eles querem D. Você já mostrou pra eles um pedaço muito grande. Você mostrou a fatia do bolo muito grande, entendeu? Se você pega e colocar um pedaço de qualquer outra coisa que não seja aquilo que eles viram, eles vão achar confuso pra caramba, assim, né, cara? E depois, mesmo que o filme seja bom, eu não entendi. Vai ficar nisso, saca? É verdade. Mas foda-se Homem de Ferro 3, já falamos bastante de Homem de Ferro 3, até porque, assim como todos os outros filmes, não tem tanta informação disponível. TechPix. Mo, não faça perguntas. Você apenas responda as nossas perguntas. Fale agora o que você achou de Thor, o filme, sua múmia. Ah, obrigado. Agora o senhor discorra mais sobre o assunto, desgraçado. Cara, boa noite aí pra vocês aí, tudo bom? Opa. A gente percebeu que o Mo... Tudo bem, hein? Tá? O Lipe chegou. Dá oi pro nosso convidado, menino maducado. Ah, eu não... Putz, oi, convidado, quem é? Ah, é o Bugman. Oi, Bugman, beleza? Oba, beleza? Cara, Cara, vai, Mo! Vai aí, velho. Continua aí, velho. Espera um pouco. Você bebe cachaça? Só no fumador. Não, você não vai pra Thor, vai se fuder. Sorg, você que... Droga mata a pessoa, né? Cara, o Mo é a única pessoa que eu conheço que usa... Que usa? Que usa o quê? Usa maconha. Drogas e fica deprimido, em vez de ficar... Depende você que tava de mimimi, você que tava de mimimi, porque... Peraí, cala a boca, inferno. Sorg, você que tava de mimimi que não gostou do Thor. Por que que você achou, depois de ter assistido, achou o Thor um filme bobo, feio e chato? Cara, quando chega na Terra, quando chega em Midgard, que começa aquele dele com a Jane Foster, sabe, cara? Desanda muito, fica chato. Não fica um negócio interessante se você assistir de novo, sabe? Fica em equilibrar, e aí ele, porra, a Jane Foster, não sei o que, e ela, linda, maravilhosa, Natalie Portman, mas fica naquela de, ai, eu preciso achar, encontrar, o que que é, vai tomar no cu, sabe, cara? Não é legal de você ver de novo. Realmente, ele se apaixonar e encontrar a redenção em uma noite foi foda, cara. Mas vocês querem o quê, cara? Um filme de 2 horas e meia tenha tudo, cara? Não tem como. Não, né, porra, fala. Mas tivesse um roteiro mais consistente, não uma historinha água com açúcar bobinha de romance americano, de adolescente americano, cara. Pra um Deus do trovão. Roteiro, sabe? Consistente nos filmes da Marvel. Não orna, cara. O Homem de Ferro 1 teve um roteiro muito bom. Não, não, mas peraí, cara. Isso não significa coisa... que não é consistente. Uma coisa, uma gato. outra coisa. Mou. Oi. Sabe qual é o nome do gato do Léo? Qual? Arlequina. Arlequina. Foi a homenagem sua, Mou. Caralho. Que filho da puta, né? É a Arlequina mesmo? É, cara, pior que é. Volta pro Thor, porra! Foda-se, Arlequina. Eu gostei do Thor. Eu gostei do Thor, achei um filme bacana. Eu também gostei bastante. Ó, o que o Sol tá falando, assim, ele viu e gostou no cinema. Uma segunda visão dele, mas do filme, aí no conforto da casa dele, na televisão, ou vendo aquele torrent que ele baixou, Piratex. Aí ele tem TV a cabo, tá, seu bosta? Cara, eu vou te falar uma coisa. Assim, Mega Cubo, né? Pera aí, porra, deixa o convidado falar. Então, assim, a impressão que eu tenho é que, assim, boa parte dos filmes que são feitos pra cinema, pra eles funcionarem na TV, assim, é difícil, cara. Assim, tem muito filme que se perde, fica um filme bacana, assim, no cinema, fica muito ruim na telinha. Cara, na boa, assim, eu gosto pra caramba dos filmes da Marvel, eu gosto do Thor também, só que eu não acho um filme legal pra você assistir de novo sempre. É igual o caso do mesmo do Homem de Ferro 2, que eu acho um filme muito mais fraco do que o primeiro. Eu vira e mexe, ele tá passando agora no cinema da vida, eu vejo de novo, sabe? Eu paro o que eu tô fazendo e eu vejo de novo. As cenas bobas, aquelas gagzinhas idiotas, cara, ainda assim é um filme que eu consigo assistir de novo numa boa, assim, me diverte também do mesmo jeito que eu assisti da primeira vez. O Thor não, o Thor já é um filme que eu vejo de novo, eu fico, puta merda, que bosta, cara, sabe? Aí tem ela atropelando o Thor, sabe? A primeira vez você acha engraçada, a segunda vez você fala, porra, cara, não, sabe? Não. Mas isso que o Sorg tá falando, cara, o único filme dessa leva aí que eu assisti mais de uma vez, aliás, os dois únicos, na verdade, foi o Homem de Ferro, o primeiro que eu assisti uma porrada de vezes, e os Vingadores, que eu assisti duas ou três vezes no cinema. E assim, o Sorg tá falando do Thor, que acaba enchendo. Se você assistir pela segunda vez, você já acha meio um pouco ruim. Eu acho que vou ter a mesma sensação na hora que eu assisti de novo, assim. Que eu não assisti porque, primeiro, que eu achei o filme muito, muito rápido, sabe? Tudo acontece muito rápido. E então eu acho que isso, como você já sabe a história, você fica esperando um pouquinho mais, sabe? Pô, eu quero uma coisinha a mais que eu não prestei atenção. Isso não vai ter, saca? Isso acaba ficando um pouco chato. Assim como o Capitão América também. Se eu assistir de novo, eu vou achar chato, sabe? O Capitão América foi um filme que eu vi uma vez só até hoje, cara. Eu não tive interesse de ver ele de novo, não. Eu penso da mesma forma. Penso da mesma forma, cara. Então, o Capitão América, pra mim, é tipo assim, é o filme que prova esse lance da fórmula da Marvel, assim. Filme, você vai vendo o filme, você adivinha assim, pô, daqui a 2 minutos vai acontecer isso aqui. A filme vai lá e acontece. O filme praticamente é totalmente. É um filme legal. Ele é muito previsível. Em momento nenhum ele te surpreende. Uhum. Você lê quadrinhos assim, você consegue adivinhar tudo. E eu acho que isso é um problema dessa fórmula da Marvel, que pode acabar, não sei, banalizando um pouco o filme de heróis. Porque se ele não for bem feito, ele só tiver como diferencial o fato dele ser uma adaptação de quadrinhos, com o tempo eu acho que isso vai acabar se desgastando. Vai perder público com isso. É aquilo, né? Ele é feito muito pro público de hoje. Então ele é previsível, né? Ele tem aquela coisa bem linear do roteiro. É raso, né, cara? É raso. É pro público de hoje, né? Perfeito. Mas ele é bem feito, mas, tecnicamente. Não acho que seja uma questão de ser para o público de hoje. Eu acredito que a Marvel fez a questão de apostar na simplicidade não se trata só de fazer um roteiro simples e funcional. Simplicidade não exclui inteligência, ok. Mas fazendo, por mais que não exclua inteligência, você fazendo um filme que você tem um roteiro simples, que os dramas dos personagens não são lá muito profundos. Ok, o Thor, de repente, ele entende que ele precisa se... que ele aprende a dar valor pro sacrifício no fim do filme, por isso ele se torna digno de novo. Tá, mas puta, ele aprendeu isso em uma noite. É rápido demais, é simples. Então acredito que isso não tem tanto a ver com o público de hoje. Mas sim, ele não traz nenhum desafio intelectual pro público. A questão é essa, você não tem que pensar muito. É sentar, absorver aquilo que está sendo mostrado para você e ir embora. É, mas o público de hoje é assim. O público de hoje não quer pensar. Ele quer comer pipoca, tomar refrigerante, dar uma meia dúzia de risadas e ir embora. Ele paga ingresso com isso. Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta pra mesa. Que mesa? Pra tá achando que tá sendo escrita? Caralho. É, brincadeira com mesa branca. Tige agora. Faz pergunta pro copo. Mesa recente. Faz a pergunta, porra. O copo tá se mexendo aqui. É, o copo tá mexendo. Vai, cala a boca. Vai, Dadá, ó. Ele gosta de gritar, né? É, a pergunta é o seguinte, cara, vocês não acham que essa fórmula, isso tudo que o Strong falou, que ficou maçante, ficou chato, é porque foi o primeiro filme que era uma questão que era só pra apresentar o personagem? No segundo, você acha que vai ter um pouco mais de profundidade, cara? Não, cara, o primeiro Homem de Ferro, cara, é ótimo. Sabe? É, bom, acho que é uma exceção o primeiro Homem de Ferro, né, cara? Ele é muito melhor do que os outros, assim. E tudo acontece no tempo certo, sabe? Não é, cara. O Homem de Ferro, ele é bem construído, sabe? Eles não têm interesse da profundidade de nada, Dada. O interesse da Marvel não é esse. Quer profundidade? Vai ver o filme do Nolan, com corpo. Ah, deixa ela pra lá. Essa menina ainda nem nada. Não gosta de mulher. Gosta mesmo é do pai. Que isso? O cara não tá aqui. O convidado trabalha com ele. Pois é, coitado do corpo. Não, mas eu não fiz nem o Jesus falou. Eu falei que ia ver profundidade, é um filme com corpo. Imagina. Isso é bom ou ruim, depende de quem tá lá. Galera, a gente acabou indo pro Capitão América, falou um pouquinho, então vamos pensar. A gente não sabe praticamente porra nenhuma ainda, né? Sabemos que ele vai aprontar altas confusões pelos nove reinos e nada não, muito além não. disso. Sabemos, Capitão América, sabemos que vai ser um thriller político. Thor! Ah, o Thor! Aquele que tem um martelo. Porra! Presta atenção! O louro! É, o Capitão América não vai passear pelos nove reinos. Não. Ah, depende. Se ele usar de uma certa substância, aí ele viaja até mais do que nove. Vai, inferno, já que você tá falando merda, continua. Thor 2. Espera o Azaghal. O Azaghal. Velho é foda, né? Velho é foda. É o Costinha misturado com o Azaghal. Eu soube hoje num blog Sexalento lá, um tal de Vale dos Enxutos, que vai ter uma porra de elfo no filme do Thor. Vai ter uns elfos, vai ter um vilão lá que trabalha com elfos, porque o dublê falou que teve que se vestir de elfo pra fazer parte da filmagem. Aí o pessoal já começou a linkar com um vilão que eu também esqueci o nome agora. Tá, legal. É um vilão de um arco da época do Walt Simonson. Alguém de vocês, Simonson, não sei, alguém de vocês leu? Li, eu tenho aqui. Esse elfo, o tal do elfo negro lá, o Malekith, ele é um cara que é enviado pelo Surtur, né? Que é o deus fodão do fogo lá, que toca a porra toda no arco, num dos arcos do Simonson. É, cara, mas não dá pra construir isso num filme só. A saga do Surtur, assim, o Simonson constrói isso em, sei lá, acho que 12 edições. Não dá pra eles montarem isso só num filme do Thor, não, cara. Faz duas partes, igual o... Eles vão mudar. Igual o Harry Potter, né? Ah, é, sim, é mudar, lógico, cara. Vai ficar um negócio... É o primeiro estudo que eu não acho que não vai ter o Surtur. Eu acho que vai ser esse elfo negro, se ele não for o vilão da história, ele vai ser o capacho de alguém que não vai ser tão foda e vai ser um deus gigantesco de fogo com uma espada que destrói que quer destruir todos os reinos, sabe? Mas até faz sentido, cara, se for puxar pra mitologia, ter um elfo escuro, que seria no caso os Svartalfheim, que são lá dos nove mundos lá, cara, faz sentido ter esse cara aí. Eu acho negro, que... né? Isso é, que é o. Acho que é Svartalfheim, se eu tiver errado, alguém me corrija. É isso mesmo, eu tô olhando poxa aqui, é isso mesmo. É isso aí, pois é. Então, cara, eu acho que se puxar pra esse lado aí. Tanto que as melhores histórias do Thor, cara, se tu for ver, as melhores são. Tem alguma coisa a ver com a mitologia nórdica, né? Então, se o filme for por esse lado, eu acho que tem grande chance de sair uma coisa muito melhor do que foi o primeiro filme. Que eu gostei do primeiro, mas eu acho que puxando pra esse lado mais, né, mais épico, assim, né, cara? Que tem, botar elfo, anão, que tem de tudo. É realmente a mitologia nórdica em si, né? Eu acho que tem tudo pra ser um puta de um filme, cara. Cara, o Simonson, ele soube dosar muito bem nas histórias dele, o Thor em Asgard e o Thor em Midgard, cara, sem ficar maçante, sabe? Sim, cara, a fase do Simonson é sensacional, né, cara? É referência, cara, pro personagem referência. Cara, eu acho que ele... Termina, Thor. Não, termina. Ah, era só, eu acho que a Marvel... Calma, filho da puta! Calma! Não, já vou mudar de assunto. Tô tentando terminar, seu viado. Se tu parar de gritar, dá de achaque de Bambi, né? É, achaque de Arlequina. Cada um tem logo! Cada um tem o change que merece. Eu só acho que a Marvel tinha que beber nessa fonte, sabe? Beber na fonte do Walter Simonson. É, pra usar aquilo lá de referência, cara. Eu acho que pra fazer sucesso precisavam colocar mais daquela delicinha que faz assim. Cara, eu não sei o que é pior, os cachorros do Sog latindo ou a gata do Léo Miranda? Não é o meu não, cara. Não é? Não é o meu, cara. Caralho, ele tá latindo, hein? Porra, Dadá. Dá comida pra mim agora, fiquei com medo, Dadá. Pera aí, deixa eu ver aqui, pronto. É o meu. Meu. Cara, eu não sei o que é, mas... Tá destruindo uma garrafa pet. O deprimente é o fato de pra poder gravar direito, tive que trancar a gata no meu quarto, ela tá lá na minha cama, e enquanto isso eu tô na sala, deitado no chão, porque a porra do cabo que eu fiz não é muito comprido. Puta que pariu, eu sou um viado. Cara, eu vou dominar o mundo, cara. É foda. Tira uma foto disso, põe na post. Vovô, tira aí já. Peraí, você quer uma foto do Léo deitado no chão? Ah, cara. Pô, não. Tá bom. É incrível, não, né? É incrível como o inferno leva tudo por trás. Não, é incrível. Aí você quer de casco pra cima ou barriga pra cima? Não, mas o podcast é sobre as fotos eróticas do Leonardo é outro. Vamos falar rapidamente do filme Capitão América. Cala a boca, Zagal, porra! América! América! America, filme do Capitão América, Winter Soldier. Que vai ter o Nick Fury, que vai ter a Viúva Negra, que vai ter o Gavião Arqueiro. Vai ter o Winter Soldier, que talvez tenha o Falcão, e se der tempo pode ter um pouquinho do Chris Evans como Capitão América. O filme do Capitão América sem Capitão América, né, cara? Que nem aquela fase da revista do Capitão América da Abril, que ficou acho que um ano sem ter história do Capitão América, lembra? Deviam fazer a mesma coisa com o Chris Evans. O Capitão América e seus amigos, né? É, cara, com seus amigos. O que vocês acham? Bugman, esse filme tem bastante informação até agora. Quer dizer, bastante informação não. Tem bastante informação em termos de personagem. A gente sabe bastante quem vai aparecer. O que você acha até agora? Cara, eu acho assim, o filme do Capitão América é um personagem difícil por conta da toda a questão patriótica aí, né? Enfim, é um personagem que tem muita identificação com os Estados Unidos, mas não é um personagem globalizado, como os outros têm potencial pra ser. Eu acho assim, nesse próximo filme, eles vão ter um plot legal de botar o Capitão América se adaptando aos 60 anos depois, né? Tipo, eles não usaram isso no primeiro filme, nos Vingadores usaram um pouco pra poder usar isso agora. Só que assim, eu ainda acho que o ponto mais fraco do filme ainda é o Chris Evans, assim. Eu não levo fé que o cara vai conseguir levar um filme desse sozinho, assim. Então tô muito pessimista pra que isso dê certo. Eu acho que nem a Marvel acha que ele vai conseguir levar o filme sozinho, por isso que ele não vai ter personagem. Mas ele não vai estar sozinho, ele vai ter o Bucky, né? E a Viúva Negra. E o Gavião Arqueiro. Pois é, Vocês sabem o que significa, né? Os caras chegam e falam assim: bom, a gente vai fazer um filme do Capitão América, puta, mas o Chris Evans não sustenta um filme desse sozinho. Ah, então chama o pessoal aí, chama a galera aí, né? Os caras vão dar um jeito e faz o filme que segue. Pô, Capitão América e os. Na cara. Capitão América e os Vingadores, né, vai ser. Parece quando você quer chamar aquela menina pra sair assim na galerinha, só que você não tem muita moral e você chama o irmão dela. Não, vamos aí, leva tua irmã também, leva. Scarlett Johansson é super trunfo, né, cara? Porra, podia botar até o hidrante lá, bota Scarlett Johansson do lado e vai virar um blockbuster. O Bugman falou assim que vai ser um filme mais difícil, é um personagem mais difícil. Cara, se fosse difícil, não tava o Chris Evans lá, né? Convenhamos. Não, os critérios não são esses, Dadá. Então tá, foi só uma piada. Dadá foi uma piada. Desculpa, Dadá, foi uma piada. Pronto. Caralho, cara, nem eu que tô drogado, achei engraçado essa. Caralho, eu tinha uma coisa interessantíssima pra falar, perdi até o fio da meada, cara. Não, faz o seguinte, grita. Você não sabe o que faz, grita. Eu fiz isso até agora mesmo. Eu nunca sei o que eu faço. Cara, eu terminei de ler uma minissérie que o Mark Waid escreveu do Capitão América, que chama O Homem Fora do Seu Tempo, que é justamente essa fase de quando o Capitão ele acorda nos dias atuais e tenta se adaptar com modernidade. E, cara, é muito foda, assim. Ele é congelado, na visão do Michael Wade, ele é congelado justamente na hora de uma explosão, quando o Bucky acaba morrendo, e ele acorda nos dias presentes, até ele fica muito tempo falando, não, porra, isso aqui é um sonho, isso aqui eu tô preso em algum lugar com os nazistas, e eu tô sonhando, e eu vou acordar, não sei o quê. E por fim, quando ele se toca que realmente aquilo é real, ele começa a ir atrás de uma forma de voltar ao passado pra tentar salvar o Bucky. E nisso ele tá se adaptando aos dias atuais, ele conversa com o Capitão América, ah, com o caralho, com o Homem de Ferro, com o é com o Spade, né? Ele fumou um narguilé, né? Ele é esquizofrênico. Aí ele, cara, e assim, é muito legal, cara. Eu acho que é outra coisa assim que a Marvel podia beber, que era nessa história do Michael Wade, cara. Ele se adaptando aos dias atuais, o Homem de Ferro, ele leva ele pra dar um passeio, tipo no museu, acho que é o Smithsonian. Que, cara, ele conta tudo que aconteceu nos Estados Unidos, assim, sem ser panfletário e sem ser partidário. E, cara, é muito foda, cara. E eu acho que, assim, uma parte da história desse filme novo do Capitão tinha que, cara, tinha que ter essa parte. Tinha que ter isso, cara, dele se adaptando, ele se acostumando com os dias atuais. Mas eu acho que não vai acontecer, eu acho que vai ser raso de novo, cara. Eu acho que vai ser assim, ó, assiste esse DVD aqui. Ah, beleza, já entendi. Então, beleza, vamos cair pro palco, os amiguinhos lá fora estão esperando. Até porque... Você acha que o Chris Evans tem recursos dramáticos pra cair numa situação dessa de homem, meu Deus, homem? Era isso que eu ia falar, cara. Tem, cara. É isso, cara. É, o personagem, imagina um cara que ficou congelado durante 60 anos e se vê, porra, no ano 2010, né? É outro planeta, sabe? Nossa. Outra civilização. Isso exige do ator um grau de intensidade dramática, um recurso dramático, né, pra ele passar credibilidade naquilo dele ser um cara de outra época, né, que o Chris Evans absolutamente não tem. Ele é fraco mesmo, cara. Nos Vingadores você percebe que ele é um dos mais fraquinhos dali, cara. Ele é o elo mais fraco, cara. O Gavião Arqueiro bota mais respeito que ele. Aham. Então, aquela cena do Gavião Arqueiro depois dele... Depois que a Viúva Negra dá uma castada na cabeça dele, né, ele volta a si, que você vê que ele tá muito puto da vida pelo Loki ter controlado ele, você vê que o cara segura bronca, o cara é um bom ator. O Chris Evans não é, entendeu? Então o negócio do Chris Evans vai se colocar máscara e ficar correndo pra cima e pra baixo com os amiguinhos dele. É. Isso. Mas foi isso que ele fez nos Vingadores, cara. Foi exatamente isso. Isso, e no Capitão América também, foi e só fazer, isso. E fazer piadinha com o Downey Jr. Cara, deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Será que é por isso, talvez, tô cagando uma regra violenta aqui, que o subtítulo do filme é Winter Soldier, cara? Eles não querem, talvez, substituir o Capitão América pelo Bucky, pelo aquele outro atorzinho lá que é muito melhor que ele? Não, nem não, não vão fazer isso, não vão fazer não, isso. Não, substituir eu não diria, mas dá uma escada, dá uma muleta pra ele com certeza. Ah, isso sim. O que fazer é tirar um pouco o foco do Chris Evans. Quanto menos responsabilidade o Chris Evans tiver pra segurar o filme, melhor. Ah, mas não sei não, cara. Nessa história recente dos quadrinhos aí, cara, o Brubaker levou por um bom tempo o Bucky como Capitão América, tipo, usando o manto, sabe? Eu não duvido que, assim, dêem cabo do Evans lá e botem o cara de Capitão América, saca? Mas não foi porque isso, o Steve Rogers tinha morrido? Sim, sim. Por isso que eu falei, essa fase do Brubaker, aconteceu isso daí. O Capitão morreu lá na Guerra Civil, né? Uhum. No fim da Guerra Civil. E o Capitão Invernal. Capitão Invernal assumiu, né, o manto do Capitão. Então, cara, eu acho que isso é difícil. É, a Marvel tem peito pra fazer isso? Não sei. Mas que eu acho que seria uma boa saída, e até pra hype dos filmes, cara, eu acho que seria uma coisa muito nova no cinema. Assim como os Vingadores foi uma coisa nova. Ah, Você acha que eles levariam o segundo Vingadores com o Capitão sem ser o Steve Rogers? Isso, com o Capitão Invernal, cara. Eu acho que seria... Com isso é foda, cara. Ser ele no segundo filme dos Vingadores, tipo, o Rogers morreu. Ah, cara, até pode dar um final... Um final digno, assim, sabe? Pro Capitão do Evans. Mas não é, amor. Não vou fazer fala, isso. Fala, Léo. Final digno pro Capitão do Evans. Fala nessa merda. 5 minutos de filme, ele toma um tiro na testa, morre. sai do filme. O Buck e o Capitão, o resto do filme. Seria não, perfeito. Cara, mas sabe, cara, podia fazer, sabe, uma coisa assim, até, sei lá, porque o cara sabe que ele é um bosta também, né, cara? Ele deve saber que ele é um merda, cara. Então, tipo assim, dá um, sabe, uma redenção a mais pro personagem, sabe? Bota ele se sacrificando pelo bem maior. E aí o Buck tem que assumir o manto, cara. Eu acho que dá pra fazer uma coisa assim. Eu acho que a Marvel não vai fazer, mas que seria essa... Foda seria, cara. Desculpa, o Joker, fala aí. Pô, os caras não vão fazer isso, claro que não vão, mas é, seria uma boa saída pra gente se ver livre do Chris Evans, né, cara? E, não, e outra, né, cara? Eu acho que jogam esse monte de gente aí pra não ter que. Pra não deixar que o Chris Evans tente interpretar alguma coisa que ele não consegue, né? Agora aquela bomba de fumaça de ninja, né? Agora cá entre nós, galera. É, cá entre nós. Pro público geral, que efetivamente é o que importa, pro público geral, frisando, o Chris Evans foi muito bem. Não, lógico. Cara, quem tem birra com ele somos nós, nerds, conhecemos o personagem, sabemos como é o Steve Rogers. Então não há nenhum motivo pra Marvel pensar em se livrar do Evans. Não, mas na boa, o cara tem um contrato pra... Foi o quê? 3 filmes? Não foi? 3 ou 4? Acho que é. Porque se foi pra 3, cara, esse é o terceiro. Mata o cara no fim do filme, boa, cara. Mas não tem motivo pra isso, cara. É o que eu acabei de falar, não tem motivo. A Marvel não tem pra motivo. Pra não renovar o contrato dele, cara. Pronto, não. Esse é o motivo. Cara, Capitão América era o filme com maior probabilidade de dar merda e deu certo. É. Vocês não vão mudar. É simples assim. Não tem porquê. Galera, vamos avançar, vai. Falamos aí bastante dos filmes dos heróizinhos. Diz a lenda que vai ter uma série de TV do Hulk com o Doutor, mas foda-se, caguei pro Hulk. Tem mais 2 filmes que foram falados na Comic Con. O primeiro que acho que a gente que vale a pena falar é de Guardiões da Galáxia. Que porra é Guardiões da Galáxia? Tem um guaxinim nos Guardiões da Galáxia. Caralho. Guaxinim B10, né, cara? É, um guaxinim Wolverine, cara. É guaxinim padrão. Eu tava jogando com esse cara no Ultimate Marvel vs Capcom 3 e olhava, falava, caralho, sério mesmo? Que merda é essa? Tem um sujeito, puta que pariu, não, cadê? Eu quero ver a porra da foto. Tem um sujeito aqui que chama-se... Que se chama Groot. Ele é um ente, cara, ele é uma árvore que anda, é isso? É, veio do filme. Ele é um ente. Porra! Tem um zumbi. Meu Deus. Tem um zumbi, um ente, tem um ciborgue, um guaxinim e tem uma gostosa. É, uma gostosa com espada. E tem os lambibola do babaca lá, da Joias do Infinito. Caralho, fugiu o nome do desgraçado. O Warlock, que é o Draco. Isso, se for olhar, cara, tá fiel pra caramba com os quadrinhos. Olha essa imagem aí que eu mandei pra vocês aí. Essa imagem... Deixa eu ver, deve ser a mesma que tá no post. Tá no posto do Judão. Tá bem fiel, cara. Tá muito fiel, cara. Deles. Galera, alguém já leu alguma coisa, qualquer coisa do Guardiões da Galáxia? Eu perguntaria pro nosso convidado... o nosso convidado voltou. isso tá bom. Estamos no... alguém leu essa história? Não. É o primeiro convidado que cai e não consegue voltar mais, né? Ele voltou, só que tá com problema lá, mas ele vai voltar. Cara, eu lembro que essas histórias dos Guardiões da Galáxia tinham alguma coisa a ver com na época da Falange, cara, e do Nova, cara. Agora não me engano se é algum Taim, alguma coisa assim, mas é, como dá pra ver, do Guardiões da Galáxia faz parte dos... Eles apareceram naquela minissérie horrorosa do Thanos que lançaram um tempo atrás, não apareceram? Imperative, né? Não. Não teve muita informação, na verdade. Teve uma arte conceitual divulgada na Comic Con. Foram ditos quais personagens vão aparecer no filme. E a gente viu uma arte conceitual assim, bastante fiel ao quadrinho. E diz a lenda que eles querem situar os Guardiões da Galáxia até para poder introduzir de forma mais gostosa o Thanos no filme. Você acompanhou isso? Não acompanhei, não. Cara, assim... O universo Marvel é muito bem feito, assim, em termos de... Assim, eles conseguem estruturar bem todo o universo da Marvel dentro do universo cinematográfico. Você consegue fazer um mapa de cada personagem, tá aqui, tá ali. Fechar esses personagens pra perder pra Sony. Eu acho que isso é legal, é o tipo de coisa que fã gosta e acho que empresta mais... dá mais bela semelhança pra história. A gente se identifica, a gente que lê quadrinhos desde pequeno, a gente consegue se identificar mais com a história assim. Dos Guardiões, você chegou a ler alguma coisa, Buck? Aqui ninguém leu. Os Guardiões da Galáxia é aquele grupo, é tipo Legião de Super-Heróis da DC, né? Eu acho que já li algumas coisas. Eu lembro que era um grupo assim, que tinha um personagem que eu esqueci o nome agora, que tem ele um era um Marvel. O personagem era assim, ele era o Marvel Boy do século 30. Não sei como o personagem tinha vivido até o século 30 e ficava numa armadura da mão. É assim do Massa Velho, né? Basicamente. Imortal dentro de uma armadura de adamantium, assim, não tem, e ainda só com poderes psíquicos, não tem como ser mais massa velho que isso. Dá pro escudo do Capitão América, eu tô falando, assim, não tem como ser mais massa velho. Mas era um grupo tipo Legião de Super-Heróis, assim, se eu não me engano, só que acho que eles eram mais exploradores do que policiais intergalácticos. Eu não lembro muito bem, não li também muita coisa, não. A Kentinite, acho que só o Mouco leu alguma coisa, né, Mouco? Não, cara, não cheguei a ler deles. Eu lembro que isso daí era alguma coisa relacionada com aquela saga da Falange que teve um tempo atrás. Vixe, imagina isso. Aniquilação 2, que tinha o Nova e tal. Essa parte mais cósmica da saga mais cósmica da Marvel. Isso vai ser live action, cara? Vai ser live action. Vai ter o Guaxinim Foguete vai aparecer em toda a sua glória em live action, cara. Em todo o seu esplendor e glória. Todo o seu esplendor e glória. Aliás, vale lembrar que, como foi citado, a gente vive num mundo onde vai sair um filme com Rocket Raccoon e não existe um filme da Mulher Maravilha ou do Flash. Só que cara, é isso. Cara, mas a Marvel precisava de alguma desculpa pra colocar o Thanos, né, cara? Porque como que eles iam colocar um alienígena boladão no filme do Thor, do Capitão América ou do Homem Anta lá, do Homem-Formiga? Eles precisavam de um filme ambientado no espaço pra isso. Concordo. Vou dizer pra vocês, hein, cara, vai ser foda pra caralho isso daí, cara. Eu espero que seja divertido, cara. Cara, vai ficar do início ao fim isso aí, cara. Vai ser... Cara, mantendo as proporções, a gente vai ter aquela sensação boa de Star Wars de novo, cara. Mantendo as proporções, por favor. Pode ser uma boa interespacial, né? Pode ser. Como a gente não sabe, não viu muita coisa, não leu e tal, vai ser um filme novo, né? Não vai ter o que a gente achar ruim, pelo menos. Ah, vá. Novo mesmo? Não, seu viadinho, eu tô falando que é um filme. Seu viadinho. Robin, seu viadinho. Robin, seu viadinho. Robin, viadinho. Que é esse cara, hein? O áudio dele tá ruim, igual na gravação do Pé da Puta também, né? Tá mesmo. Cara, a única parte dos Guardiões Galáxia é que eu não usaria essa versão do Drax, cara. Eu usaria a versão do Drax da época da trilogia do Infinito, que eu achava que era muito mais legal. Porque aquele Drax era muito mais forte, só que é burro pra cacete. Ah, tá. Que usava capa. Aham, a capa roxa, né? Isso! Ah, cara, ia ficar muito ridículo no live action, cara. Que eu não lembro em qual das trilogias tá ele e o Hulk lutando no espaço, só que ele voa. E o Hulk pega ele pela capa. Tá acontecendo alguma coisa. Acontecendo alguma coisa, o Drax sai voando atrás, o Hulk fala, porra, volta aqui! Eu não consigo. O Hulk fica em órbita. Não sei quanto tempo tem que cair no planeta de novo. A versão que eu mandei pra vocês aí, ele tá parecendo o Caps, né, cara? Sim, exatamente isso. Por isso que eu achei chato. Ele ficou um personagem como milhões outros que a gente já viu. Bom, galera, acho que nada mais acrescentar de Guardiões, né? Até porque ninguém leu merda nenhuma disso. É muito legal, assim. Só que tá ouvindo aí, se puder, leia. Quando alguém perguntar, fazer um papel pra gente. Leitores, quem tiver lido qualquer coisa dos Guardiões da Galáxia. Cara, o Witch King deve ter lido alguma coisa. O Witch King é um psicopata, né, cara? Exato. O Witch King lê vestindo o He-Man, cara. Ele é reboot do He-Man. Ah, também puderam. O cara leva quase 4 horas pra chegar no trabalho, de casa até o trabalho. O cara jejuou de ler a Bíblia, pô. Lê a Barça. Galera, e aí a gente tem finalmente a... Agora a gente pode ir pra nata, pro filé mignon. Pro que foi mostrado de melhor da Comic Con, que é o filme do Homem-Anta. Ou Ant-Man. Que às vezes é chamado de Homem-Formiga. Homem-Anta é ótimo, né? Biografia do Dadá. Eu e de uma senhora e um bateria. Cara, vai ser uma mistura de Jason Bourne com Querido Encolher as Crianças? Ponto de interrogação. Cara, a descrição daquela cena tá muito igual o X-Men 2, né, cara? O Sim. Noturno invadindo a Casa Branca. Ao invés ele de teleportar, vai, ele diminui, né? É, ele vai, dá porrada, ele diminui, aí ele pula pra uma outra sala, aí ele cresce novo, bate em dois quadros e diminui, sabe? Tá muito, assim, cara, eu li a descrição na hora, cara, é X-Men 2, sabe? Não tem como fugir disso. É, você não foi o único, na verdade. Teve um burburinho bem grande, assim, na internet, fazendo essa comparação. Quase todos os sites que eu li a descrição do trailer falaram exatamente isso. X-Men Feelings. Agora é a mesma coisa. É uma coisa ruim, mas... não sei. Cara, vocês acham que precisava de um filme do Homem-Formiga, cara? Não, cara, na boa. Só tem que acrescentar ele. É só um motivo pra acrescentar e ganhar dinheiro, entendeu? Podia fazer muito bem igual fizeram com a Scarlett Johansson lá, com a Viúva Negra, e colocar o time do Capitão América lá e acabou, entendeu? Cara, mas se você... Falei merda, não? Se você olhar da seguinte forma, a gente, ó, com o Guardião da Galáxia, a gente vai ter uma aventura espacial. Pô, legal. Com o Homem-Formiga, a gente vai ter a volta aos clássicos, tipo viagem dentro do corpo humano, que o cara é miniaturizado. Lembra aquele clássico do cinema? Viagem insólita. Uhum. Viagem insólita, exatamente. Cara, eu tô achando isso muito divertido, cara. Imagina, você ter um... Vai ser tipo um remake de Viagem Insólita, cara. O cara é miniaturizado. Cara, eu tava me perguntando por que diabos um filme do Homem-Formiga, né? Pensando, porra, tanto herói, os caras vão pegar um Vingador... que é um merda. Assim, vamos pegar um Vingador. Já tem uma série de Vingadores ali. A princípio você não precisaria nem acrescentar outros personagens pra fazer uma sequência. Então, vamos fazer um personagem de... um filme de mais um personagem. Vamos pegar o Homem-Formiga. Eu fiquei pensando, cara, por que não o Doutor Estranho? Por que não o Pantera Negra? Sim, cara. Doutor Estranho só fez um problema sério. Eu dizer que é o Harry Potter amadurecido. Cara... Cara, Pantera Negra, então, sabe? Qualquer outro. O filme outro. Do Doutor Estranho seria audácio, cara. Não sei, cara. Pra nós sim. É, mas eu não sei. É pra gente sim. Eu acho que o Homem-Formiga é um personagem mais pop, assim, mais próximo da garotada, dos adolescentes. Ah, não, gostar. Isso lógico. Eu também mais um filme do Doutor Estranho, mas. O Bugman falou uma coisa que é verdade, realmente. Por mais que ele não seja um personagem conhecido. Ele realmente tem potencial pra ser um personagem bem pop mesmo. Pra vender boneco, a descrição, cara, da cena de vender brinquedo mostra isso. O fato da gente ter aquele sentimento de X-Men 2, cara, aqui, essa cena foi... Todo mundo falou dessa cena, pô, por quanto tempo? Entendeu? E é uma coisa que o poder do personagem realmente permite. Depois, eu fiquei pensando, aí eu comecei aos pouquinhos a ver sentido nessa escolha. Mas eu ainda acho uma escolha estranha. Mas o que é que tem Guardiões da Galáxia, cara? Guardiões da Galáxia eu vejo sentido pela questão de você levar pro espaço e ter o Thanos. Mas aí é o seguinte, em que eles vão... O Guardiões das Galáxias vai ser só um filme solto? Ou eles vão acrescentar... Como que eles vão acrescentar nos Vingadores? Cara, contextualizar o Thanos, cara, pra ser o próximo vilão. Não só o Thanos, nossa, cara. Tu acha que não vai aparecer uma porrada de Alien da Marvel nesse filme, cara? Sim, cara, eles podem apresentar, de repente, até os Kree, de repente, não sei. As possibilidades que a gente tem num filme desse, de expansão de universo, espacial, cara. Gigante, cara. E há quantos anos a gente não vê uma aventura espacial, cara, no cinema? Há quantos anos? Lanterna Verde. Já nada delas. Cara, vocês acreditam que eu ainda não vi Lanterna Verde, cara? Pois, também não assisti. Não, pô, tô sério. Não, eu fiz a pergunta séria e o nego me responder com besteirinhas. A gente tá falando de filme bom. É, não me diga besteirinhas. De médio... Falou o inferno, o cara que fala mais sério no o maior podcast, troll, né? O maior troll do vlog. Viado, bicha. São dois bichas. Bicha, viado, quando mais... Não, mas isso aqui, o que o Inferno falou é verdade, cara. A gente não tem um bom filme de aventura espacial, sei lá quanto tempo, cara. Muito tempo, sim, cara. Concordo. Eu diria que, sei lá. Qual borda do espaço? Spaceballs. E o Prometheus? Não, tô falando aventura espacial, aquela coisa mais... podcast divertido, né? É, exato. Uma coisa humor, né? Não essa coisa cult que tem que, né? Tem que entender, tem que ser inteligente pra entender. Eu lembro daquele cowboy espacial que tocava a guitarra. Eu lembrei do Silverhawks agora, quer dizer. É mais ou menos o Silverhawks também. Era foda. O Cooper Kid é muito mais foda que o Lanterna Verde do Ryan Reynolds. Mas foda-se o Silverhawks e foda-se o Ryan Reynolds. Homem-Anta vai ser um filme de espionagem. Homem-Anta vai ser mais puxado pra comédia. Que porra vai ser esse filme? Vai ser um filme chato. Eu acho que vai ser uma comédia. Vai ser uma espécie de comédia. Uma comédia de ação. Cara, tipo aqueles filmes do Jack Chan, assim. Ação com comédia. Eu acho que vai ser comédia até a hora que ele der um tapão na fuça da Janet Pink. Vai, cara, não vai nem a pau. Cara, ia ser muito foda, assim, no final, depois dos Ele mostra ele heróico pra caramba, fazendo coisas fantásticas, volta a cena final, ele descendo o cacete na mulher. Pegando um vidro de SBP, né? Botando, né? No final do filme ela vai começar a cantar: eu quero tio, eu quero tio, pai, toma viado. Piranha. A cena pós-crédito, ele enchendo a cara no boteco e o Capitão América do lado de fora pra descer um sarrafo nele, né, cara? Vou quebrar tua cara. Cara, Ultimates é foda, cara. Algo mais a comentar sobre os vindouros filmes que foram anunciados? Alguma coisa que vocês sentiram falta que poderiam achar que, porra, os caras podiam fazer um filme desse cara? Cara, tem muito cara. Tem muito cara que dá pra fazer filme bom. A gente falou do Doutor Estranho mesmo, cara. Que mais? Pantera. Pô, Pantera Negra ia ser foda, né, velho? Puta que pariu. O Pantera Negra. O Luke Cage ele é legal. Eles dizem que o Pantera Negra é o Batman daí, por causa do Batman agora. Eu senti falta de notícias sobre o novo filme do X-Men. Não vai ter filme novo? Claro que vai. Vai ter o Second Class. Mas tem uma porrada de personagem que seria bacana ter filme, cara. Tem muito personagem bacana que seria legal a Marvel fazer, tipo o Motoqueiro Fantasma, tipo o Quarteto Fantástico. Fantástico. Seria legal a Marvel fazer. Que, aliás, vai ser rebootado o Quarteto Fantástico, né? Vai ser rebootado. Cara, o filme do Quarteto dentro desse universo Marvel cinematográfico seria foda, hein, cara? Seria, pô, concordo, cara. Seria do caralho, né? Ainda mais com eles indo pro espaço, cara. Pô, nossa, cara. O Quarteto. Aí dá pra colocar um Galactus, que vai ser um gigante com a saia rosa. Vai ser uma nuvem, né? Tem que ser uma nuvem, porque um gigante de saia rosa não é crível. Porra, o filme vai ter um guaxinim que usa uma metranca do tamanho dele. Tudo pode ser. Vai ser uma árvore que anda. Vai ter um ente no filme. Vai ter um... Cara, o guaxinim... Cara, o Rocket vai morar nesse cara. Você vai ver. Será que esse ente é primo do Barbárvore, não? Os King Pira. Galera, algo mais a acrescentar sobre esses filmes? Se não, já podemos ir para as considerações finais, não? Não. Sim ou não? Eu tô com medo do Homem de Ferro 3, com aquela armadura de talento de frutas vermelhas. Sabe? Aquela armadura, pra mim, ela não tá acabada, velho. Ela não vai ter aquela aparência, não é possível. Ela tá muito feia, bicho. Cara, uma coisa que a gente não comentou foi quando apareceu aquela outra armadura que geral achou que era o Patriota Americano, né? Ela vai ser a nova armadura do Máquina de Combate. É, exatamente. Inclusive, o ator que faz Máquina de Combate, que é um puta ator, não sei o que esse cara faz de coadjuvante, esse cara tem que ser protagonista. Inclusive, podia ser um puta protagonista do filme do Pantera Negra, mas enfim. Ele tava na Comic Con. Não, ele é o Don Cheadle. Ele tava no painel lá junto. Cara, agora que o inferno tá. Cara, ele é o T'Challa escrito, né, cara? É o T'Challa. Vocês acham ele o T'Challa, cara? Eu não acho. Cara, se ele. Era só ele malhar. É que ele é meio magrelão, mas é só ele malhar um pouco, cara. Tem que dar uma bombada, né, cara? Ah, isso é mole. O Chris Evans não bombou pra caralho? Pra fazer o. Cara, o Chris Evans tomou bomba até na veinha do rabo. O próprio Thor, cara. Ele era um mó magrelo também antes de fazer. Não, isso é de menos, agora ele daria um puta T'Challa. Puta T'Challa? Puta T'Challa. T'Challa. Esse cara é viado, hein? Viado. T'Challa. Antes de terminar, aonde que daria pra encaixar num desses filmes aí os Illuminati, hein? No teu cu. É, Inferno, puta que pariu, a gente vai. Chegando nos Vingadores. Chegando nos Vingadores, né? Então, nos Vingadores, Mas tem um problema aí. Tem um problema aí fundamental. Pra ter Illuminati, teria que ter Quarteto Fantástico. Sim. E teria que ter o Raio Negro também. Ah, pois é. E teria que ter o Professor X também. É. E teria que ter o Namor também. Sim. Ou seja, Illuminati vai ficar no teu cu mesmo, cara. Cara, eu tava falando um tempo atrás de um filme dos Inumanos. Eu já lembro de ouvir um burburinho a respeito já tem um bom tempo. É que parece que eles não estão nesse pacote junto com deve estar no pacote do quarteto, né? Do quarteto, cara. E teria que ser um filme estupidamente caro também, né, cara? Porque cada Inumano é uma bizarrice diferente. Seria um filme. Poderia ser um filme de X-Men. Só que X-Men tem um apelo junto ao público que no Mano não tem nem 1%, né? Ah, sim. Ah, Rocket Raccoon tem muito apelo, né? Cara, eu vou te falar com o Rocket Raccoon. Eu tô muito bolado com o Rocket Raccoon, velho. Vai ser o personagem mais foda desse filme, cara. Vai, todo mundo vai adorar ele, velho. Esse filme, cara, é o seguinte, a Marvel tá com tanto dinheiro no cu, eles estão cagando ali pela bunda com dinheiro, não estão sabendo o que fazer com essa porra desse dinheiro, vou fazer uma aventura espacial com o Guaxinim e com o Metranca. Bicho. Cara, e eu pergunto pra vocês, cara, não vai ser sensacional isso daí, cara? Vai ser um interespacial foda. Esse filme vai dar muito certo. Olha pra essa imagem conceitual. Não tem como dar errado. Você tem o Kratos, você tem um Ente, você tem um zumbi. Sei lá, cara, um Jason Bourne, talvez, com a máscara na cara. Você tem um Pikachu de metralhadora. E você tem a Xena. Tu tem a prima alienígena da Mikone do Walking Dead. Não tem como esse filme dar errado. Vai ser foda. Vai ser sucesso de bilheteria, que não tem como dar errado. E como é que é o nome daquele Lanterna Verde lá, que é meio bosta? Como é que é? Não, tem o Gnort. Se tivesse o Gnort no filme do Lanterna Verde, teria sido um estouro, sem dúvida. Alguém nos comentários botou agora, mas o Gnort é da DC, tá? Ah. Se tivesse no filme do Lanterna Verde, seria o melhor Lanterna Verde, inclusive melhor que o Ryan Reynolds. Até o Patolino de Lanterna Verde é melhor que o Ryan Reynolds. Cara, o Patolino de Lanterna Verde é foda. Melhor Lanterna Verde que teve. É verdade. Mas galera, então acho que é isso, né? Considerações finais. Vamos pro convidado. Bugman, com base nesse monte de coisas que a gente falou, obviamente nada foi relevante. O que você espera dessa segunda fase da Marvel como um todo? Cara, olha, eu acho que fechou um ciclo com os Vingadores. E a minha expectativa agora é se a Marvel vai conseguir manter o nível quando fechar o segundo ciclo no segundo filme dos Vingadores. Eu tenho muita impressão que os próximos filmes de heróis solos, só com os heróis, talvez não surpreendam, talvez não sejam tão legais quanto os outros que a gente viu, e a gente fica só esperando o segundo Vingador aí pra comemorar. Eu acho que vai ser mais do mesmo, né, Bugman? Vai ser tipo assim, por aí. Vai ser de novo fazendo aquela escadinha pro segundo filme, igual foi os primeiros, né, cara? A diferença é que a altura do degrau dos próximos filmes vai ser menor do que o dos Vingadores. Tem bastante lógica. Vai, amor, já que você atravessou todo mundo, por favor, dê continuidade às suas considerações finais. Cara, eu acho que vai vir coisa boa daí, sobretudo espero muito do terceiro filme do Homem de Ferro, espero que não seja uma cagada, né, que é a maldição do terceiro filme. E cara, Guardiões da Galáxia, cara, isso vai ser muito foda, cara, fiquei realmente empolgado com esse filme, cara, eu acho que vai ser muito bom isso daí, cara. Cara, de todos os filmes é o que eu fiquei mais empolgado, né? Sim, eu caí Rocket Raccoon na cara deles. Joker, o que você tem a dizer a respeito? Eu tava vendo um negócio no Google aqui, eu vi um desenho do Darkwing Duck, cara. Cara, eu adoraria ver um filme animado do Darkwing Duck, faz muito tempo que eu não vejo. Mas, cara, sei lá, eu tava cagando assim pra esse filme dos Guardiões aí. E vocês fizeram eu querer assistir, cara. Eu acho que Cara, vai ser bacana, vai ser bacana. Beleza, Sorg, por favor. Desculpa, Joker, você ia falar alguma coisa? Não, é só isso mesmo. Eu só quero mandar um abraço no final, mas eu sei. Discordo de quem escreveu que o Rocket Raccoon é o Fox McCloud, cara. O Rocket Raccoon é o Fox McCloud com nanismo. É muito melhor. É uma mistura do Rocket. Cara, é o Fox McCloud. Com esteroide. Como chamam os anõezinhos lá do Senhor dos Anéis? Hobbit? Isso, o Fox McCloud Hobbit. Sorg, por favor, considere. Cara, eu espero também que o Guardiões da Galáxia. Das Galáxias. Das Galáxias? É, Galáxia. Isso é legal pra caramba. Eu acho que o Rocket Raccoon vai ser foda, cara. Vai ser o personagem mais legal dessa segunda fase. Cara, a gente é uns malditos, né, cara? Começamos falando mal pra caralho, né? Sei lá, cara. Eu espero que o Homem-Anta seja divertido, legal, assim, não divertido bobo. Seja uma comédia de ação bacana e Rocket Raccoon na cabeça. É nóis. Inferno. Bicho, é o seguinte, acho que a Marvel botou dois filmes aí que tem grandes possibilidades de serem extremamente divertidos. O Guardião da Galáxia e o Homem-Formiga. Até porque eles não têm um predecessor. Como Capitão América, como Homem de Ferro, como Thor. Quer dizer, não precisam seguir uma linha pré-estabelecida, sabe? Não tem muita coisa de expectativa, porque não são absolutamente desconhecidos do grande público. Isso dá o quê? Dá liberdade. Dá liberdade de você fazer um filme diferente, um filme que ouse um pouco mais, entendeu? Saia um pouco do quadrado que a Marvel criou. Por isso eu acho que tem tudo pra ser muito divertido. E porra, uma aventura espacial, cara, há muito tempo que a gente não vê. E uma aventura de ficção, sabe, com homem miniaturizado, também há muito tempo que a gente não vê. Tomara que seja um novo Viagem Insólita, né? Tomara que seja um novo Cowboy do Espaço. Eu tô afinzão de ver esses filmes. E tô cagando pro Capitão América e pro Thor. É verdade, Rocket Raccoon Inferno. Ele é fodão. Ele é um dadá com bolas. Eu concordo com o que você disse sobre... O quê? Que não dá com bolas? Vai se fuder. Esses filmes, o filme do Homem-Anta e dos Guardiões, eles vão conseguir trazer o mesmo sentimento que os primeiros filmes do Thor, do Homem de Ferro e do Capitão América. Uhum. Especialmente do... Se você pensar no Thor, por exemplo, o Thor é um personagem que as pessoas até já tinham ouvido falar. Mas as pessoas não sabiam realmente quem era. É. Tanto que muita gente se surpreendia quando o martelo dele voltava e tal. Não era um personagem realmente de grande apelo. E deu muito certo. Aí, cara, você coloca um guaxinim com duas metrancas, uma em cada mão, do tamanho dele, não tem como não ter apelo. Vai ser muito fantástico. Leitores, nossos queridos... Vocês adoram escrever merda, então por favor escrevam o que vocês acham, o que vocês acham que vai ser uma porcaria, o que vocês acham que vai ser fantástico. Quero agradecer de novo aí a presença do Bugman. Bugman, muito obrigado por ter paciência aí para aturar a gente. Queria só mandar um abraço aí para a Arlequina aí. Eu quero mandar um abraço pro Sérgio. Sérgio, eu vou ligar pra ele. Dá esporro nele. Arlequina tá trancada. Cara, Arlequina tá na minha cama quentinha enquanto eu tô no chão frio. Eu sou um verme mesmo, cara. Tô fodido, eu preciso ir embora pra casa. Quentinho, caralho, deve ter cagado e mijado na tua cama. Eu não tô nem pensando nisso. Ela miou por um tempo e parou. Então. Depois que ela parou, eu tenho certeza, ela deve ter cagado. Enfim, com a imagem da Arlequina cagando na minha cama, a gente encerra o podcast. E um abraço. Tchau, Sérgio. Vou acabar com a risada de Michael Jackson. Olha, Zagal, termina de rir. Com a imagem da Arlequina cagando na minha cama, foda, cara. Muito foda. Aí a bichinha chegou. A bichinha pegou, falou assim. Tinha laranja, morango e banana. Na mansão, só não tinha jacatu, meu bem. Bem-vindos, filho da puta. Como foi falar? Não. Troll. Já cansou de me broxar? Beleza. O nome Arlequina foi uma sugestão da minha namorada, viu, Mo? Não ficava comigo. Tu não sabe o que me veio a cabeça agora, Léo. Nossa. Uma mulher fantástica. Lá vem, vai. Cagando na tua cama. Cagando onde? Que horror. Cagando onde? Hã? Cagando onde? Na tua cama. Cara, eu já chequei lá, tá limpinho por enquanto. Cara, eu ia matar essa gata se ela tivesse cagado lá. Tá, mas tava querendo cagar, porque eu abri a porta e foi direto pra caixa de areia, filha da puta. Então. Cara, ia ser assustado. Meu, eu diminuí a comida dessa desgraçada. Agora ela parou de cagar aquele estolete do tamanho da perna dela. Pelo menos isso. Eu falei, né? Bicho desse tamanho caga tanto, não entendo. Eu te falei do meu gato, né, que eu tinha quando era moleque. Porra, tava dormindo, o bicho chegou perto da minha cara, pulou na minha cama, chegou pertinho da minha cara e vomitou uma bola de pelo na minha puta. Da puta. Primeira imagem que eu vejo quando acordo é um vômito de gato na minha cama. Cara, o gato é o bicho mais troll que existe. É, ele, cara. Eu tenho certeza que ele faz 90% das coisas que eles fazem é de sacanagem. Não tem outro. Eles são troll, né? Eles são muito trolls, velho. Galera, eu vou nessa que amanhã cedinho tem médico da minha obstetra. E aí, quando é que beleza, vai saber, cara, o sexo do neném? Ou vai ser, igual, ou vai ser igual o pai do Mo que tá pra descobrir até hoje? Graçadão. É, tava esperando o Mo dar uma resposta. Não, esse tá tudo marcado já aqui. Fiquei esperto, que tua batata tá assando, inferno. Ele tá cheio de ameaça agora, né, cara? Tá. É, ele tá boladão, cara. É, tá sombrio. É, que ele começou a namorar, ele ficou fodão, cara. É, Dark Mole. Ah, ó. Muda o teu nick lá do blog pra Dark Mole. É. Um garoto chega uma certa etapa da vida que você tem que se tornar homem, né? Tudo bem, tá um pouco longe pro Mo ainda, mas ele tá ensaiando. Inferno, hoje de manhã, cara, eu tive um problema lá no trampo, né? E assim, eu sou o coordenador, então tem uma galera lá que eu tenho que coordenar, né? Liderar. E, velho, eu pensava assim, tem umas horas que tem que dar umas respostas meio inferno, assim, saca? Não posso, cara. Só que eu não posso essas respostas, assim. Aí eu falo, que o inferno diria nessa hora, assim, tá ligado? É tipo, o que eu não vou fazer? E... Que merda, né? A tua voz, a tua consciência é o inferno, né? É, cara. Merda nada, rapaz, ele tá certo. É, essa semana eu tive... Fala. Essa semana eu tive que mandar uma, né, cara? Porque meu setor faz cálculos, eu sou responsável pelo setor. Aí, chegou lá na vara... Tinha uma funcionária lá que tava botando, encrencando com os cálculos, dizendo que tava errado. Tinha uma funcionária lá que tava sentando na vara, né? Não, porra, presta atenção. Aí ela começou a botar defeito no cálculo e mandou de volta pra mim. Aí eu liguei pra lá pra cima, né? Aí eu falei, cara, olha só, você mandou 4. Dos 4 que você mandou, 3, as suas informações não procedem. Ela, mas uma procede, né? Eu falei, ô, Cidália, mesmo que você tivesse certa nas 4, a questão é, não é da sua competência. Você não tem competência pra isso. Se você quer fazer cálculo, faz o seguinte, você fala com o juiz, ele te manda pro Rio, você faz o curso, você vem trabalhar na contadoria. Agora, por enquanto, você não tem competência pra isso. E aí? Não, também você ia falar assim, né? Não, tô falando normalmente, civilizadamente. A questão é de... Normalmente, civilizadamente, sua piranha. Porra, meu. Não, tem horas que eu tenho que ser. Eu tenho que baixar o espírito mesmo do inferno, cara, porque é foda. Cara, agora imagina o King dando esporro, cara. Que o King pode que é Vossa Excelência, por favor, exato. Gostaria de. Prezados, peço a gentileza de denotarem mais atenção ao referido. Tem muito filme bom, cara, que tá aí pra lançar. Tem o do Robô Gigante. Pô, esse Pacific Rim vai ser fodão, né, cara? Você viu o post que eu fiz, cara? Porra, vai ser muito foda esse filme, cara. Ah, Guilherme Del Toro, né, cara? Vai ser muito legal. Pacific o quê? Viu? Ele não leu o post. É, ele não acessa mais BDE, ele quer saber. Ai, meu pinto, sabe mais. Minha filha, vem cá. Vem cá, minha filha. Tá vendo isso aqui, minha filha? Que é um líquido, sei que é um líquido, sai pinto. Cara, faz tempo que a gente não grava e fala nada de Feira da Fruta, né, cara? Cara, a gente tinha que fazer um episódio de Feira da Fruta, já que os convidados lá não vão vir, cara. Tinha que fazer um episódio. Tinha que chamar pelo menos o Fernando, cara. Ó, eles querem no Omelete, cara. Você acha que vão querer falar pra com a gente? Como é que é? Ah, cara, os caras estão afim de falar, entendeu? Eles chegaram no Omelete, cara. Você não viu? Tiveram? Não vi. Não, cara. Vi não. Porra, cara. Eles foram entrevistados no Omelete TV. Ah, mas eu acho que eu vejo o Omelete TV agora. Cara, eu não acesso o Omelete, cara. Na boa. Não, eu também não, não é, mas eu também não, é de, mas de, nos é comentários. Xarope, não, eu não me agrada, sabe? Eu não. Nem cara, vou dizer pra ela, mas nos comentários. Vou dizer pra vocês que eu não acesso nem o MDM mais, cara. Teve um cara lá que chegou. Acessa mais. É, teve um cara lá que chegou e falou. É, isso aí. Pô, os dubladores, cara da puta, estão no Melhor TV. Aí eu falei, é, que bom. Só que depois eu fui ver, né, porra? Será que é verdade mesmo? Tá lá os dois coroas, Fernando. Ah, o Sir Jonas Cash, né? Eu tô abrindo agora aqui pra ver. Ah, não sei quem foi, não. Não gravo o nome de leitor. O Smaug que saiu aquela lista, né, dos personagens mais ricos, né, da ele é o mais rico, né, cara? Ele é o mais rico, cara. Uhum. Mais que o Chupatinhas. É, o Chupatinhas é o terceiro. Como é que é o nome daquele inimigo? Não é inimigo, é rival dele lá, o Pão Duro. Patacôncio. Não, McMahon, é. Isso mesmo. E ele é o segundo mais rico. Tipo, mas é o terceiro. O Byron e Tony Stark estão lá pro final, lá pros décimos lá. Décimo primeiro, décimo segundo. Cara, quantos anos eles estão só usando da fortuna pra fazer roupa nova, né? E o Tio Patinhas não gasta nada, né? Ele deu, né? A fortuna do Smaug em 8,6 bilhões de dólares. Queria saber como é que eles avaliam, né, cara? É, drogas, de né, cara? Personagem. É muita droga, né, cara? Puta que pariu. Feira da puta, hey, feira da puta, hey.